below, they ruled the globe. But the pressing fist of great power carried a heavy price. And now the doom has fallen. Você está ouvindo mais um programa Music Ground Podcast. Saudações a todos os meus amigos do Music Ground. Eu sou o Fala Arcangel e estamos com o Music Ground Podcast número 18. Ah, bem na verdade, nós vamos comemorar nesse programa a maioridade do Music Ground Podcast. Sim, nosso programa está virando um hominho. E para comemorarmos esse programa, teremos então uma seleção de músicas só de bandas nacionais. Para começarmos este programa, teremos Finis África com a música Armadilha, que foi uma das primeiras bandas no Brasil, junto com Agentes, a incorporarem o som do post-punk e fazerem uma música que, pelos críticos da época, chegou a ser chamada de Dark Rock, que viria a influenciar a nossa segunda banda, que é o Cabine C. O Cabine C tocava a moda de Joy Division, porém com uma atmosfera mais carregada, mais triste, com letras meio introspectivas. Então vamos tocar com vocês Finis África e logo em seguida Cabine C. Na minha armadilha. hoje não sei dizer se está tudo acabado. Mas não troquei minha boca fechada pelas suas palavras vazias. Você me fez envelhecer. Um ano a cada dia você me fez cair outra vez. Na minha armadilha, na minha armadilha, Music Ground. Você me quis quando eu te quis. Quando eu queria ter quase Encerramos este bloco tocando Cabine C com Lágrimas e antes tocamos Finis África com Armadilha. Agora vem um puta mega blocão de Gothic Rock nacional. Nós vamos tocar, e vou comentar um pouco sobre cada banda. A primeira banda que nós vamos tocar, com um nome comprido, difícil até de lembrar, que é o Das Projekt der Krummen Mauern, ou, traduzindo do alemão, o Projeto dos Muros Tortos. Eles tocam Gothic Rock bem tradicional, bem calcado em Sister of Mercy, só que eles têm uma coisa que eu acho muito interessante, a temática das letras. O disco de onde eu tirei essa música, que é o o Romantic and Metaphysic, ele tem suas letras quase todas baseadas em poemas de autores como... tem poemas como Emily Dickinson, como na música I Could Not Stop for Death, Lord Byron, John Keats. E vamos tocar então a música Phoenix. Logo em seguida, tocaremos também The Tears of Blood com Never Be the Same. É uma banda que se destacou muito no cenário gótico nacional. Eles, inclusive, essa banda até apareceu naquele extinto programa da Siang. Foi onde eu conheci o The Tears of Blood. Também teremos, logo após, o Mercyland com a música Bird, que também é uma banda que segue uma temática muito parecida com a dos Sisters, porém ele tem alguns diferenciais sonoros, eles não são tão atmosféricos, tão pesados. Eu acho tudo muito legal, eu gosto muito do Mercyland. Para encerrar o bloco, teremos o pessoal do Elegia com a música Anars. Elegia, vale a pena comentar uma coisa. Elegia foi a primeira banda nacional, e acho que talvez a única, a tocar no Effen Gothic Fest, que é o Effen Treffen Gothic, que é a festa, balada, evento, entenda como vocês quiserem, dedicada à música gótica. É o Wacken dos Góticos, que também acontece na Alemanha. Só que quando o Elegia foi para lá, teve um grande porém. Os produtores bancavam apenas a passagem e os equipamentos que eles precisassem para tocar. Hotel, comida, transporte, isso ficava por conta deles. Só que isso mostra que o Brasil produz bandas boas fora do metal. E é uma cena muito difícil de conseguir fãs aqui no Brasil, que é justamente essa cena gótica. Por quê? Os góticos, primeiro, não dão muita bola para as bandas nacionais. Quer começar por aí. Segundo, as bandas, com exceção de pouquíssimas exceções, mas pouquíssimas mesmo, tocam um som muito parecido com o das bandas lá de fora. Então isso não agrada muito o brasileiro. Por que eu vou escutar uma cópia de Sister of Mercy do que eu posso ouvir original? Não que lá fora não aconteça isso. Lá fora também acontece... das bandas góticas de lá copiarem-se umas às outras. Não tanto quanto no metal, até pela quantidade de bandas. Mas acontece, e acontece muito. E o terceiro ponto é o desinteresse de gravadoras. Você tem muitas gravadoras aqui no Brasil que apoiam o metal. Pode dizer que não, que metal não vende? Vende. Metal é comercialmente mais viável do que música gótica. Você tem muito mais fã em termos proporcionais. Tanto é que não existem shows de bandas góticas no Brasil. Raramente você vai ver uma banda que não seja Sisters, por exemplo, tocar aqui no Brasil. Então você tem muito pouco apoio para essa cena. Então esses são os motivos que fazem com que a música gótica seja ainda mais restrita do que o metal, infelizmente. Isso não acontece somente aqui. Lá fora também não é tão fácil viver de música gótica. Então vamos tocar nesse mega blocão das Project Der Krummen The Tears of Blood, Mercyland e Elegia. está ouvindo Music Ground Podcast. We'll be right back. Calma, que ainda tem mais. The reflection in the dark. Blocão, hein? Vocês acabaram de ouvir, na sequência, das Project Der Krummemauer com Phoenix, The Tears of Blood com Never Be The Same, Mercyland com Bird e Elegia com Anars. Agora nós vamos pegar uma trinca, assim, muito, muito legal para fecharmos esse bloco mais dark. Vamos começar então com uma música do Imperial, da banda Imperial, com Pequenos Répteis. Eu conheci essa banda quando eu tinha escutado a primeira vez aquela coletânea Retratos Subterrâneos. Eu gostei muito. É um gothic rock bem pesado mesmo, com algumas influências de hard rock, até um pouquinho de metal, com letras em português, que eu considero o mais importante dessa banda, além da própria sonoridade. Os góticos podem gostar, os headbangers certamente vão gostar uma coisa aqui e ali. Em seguida, um excelente trabalho do Roger Lombardi, do ex Sunset Midnight, com o seu projeto, banda, enfim, o que equivale a Got Love, com a música, que é a primeira música divulgada por ele, que foi a The Blade of Love. O Roger Lombardi, segundo o que ele me disse, para esse ano, ou para breve, vai sair o CD Full Length do Got Love, e ao mesmo tempo vão começar a ocorrer shows em São Paulo, que eu acho muito legal. Como eu falei para ele, eu espero que não apareça no Hangar 110, porque o lugar é um ovo. E para finalizar, o pessoal daqui de São Bernardo, do Olan Isof, com a música Última Batalha. Olan Isof é um grupo de música celta que conta com membros do Orun. O Orun foi uma banda que abriu para o Hot in Christ aqui no Brasil, quando eles tocaram lá na Arena Metal. O som deles eu acho muito mais interessante e eu gosto muito mais do que o próprio som do Orun. É uma mistura bem legal de música celta com alguns toques de metal, alguns toques de fantasia. E essa vai ser a música que vai encerrar este bloco. Então vocês vão escutar Imperial, Goat Love e Olan Isof. Music Ground. Pequenos Répteis, use back to his negros. Moram comigo, rastejam aos meus pés. Eu volto de um tempo que ainda virá. No meio de tanta ilusão, a minha própria voz vai me guiar. A tua bonito, você fica deslumbrado. Então, você é incluído. Negros me insolem de toda estupidez. Então mostrarei a vocês coisas difíceis de aceitar, olhando pela primeira vez. Teremos qualquer apelação, sufocaremos qualquer insurreição. Pode estar errado, mas está feito. Eu busco, eu falho, eu não sei nada a meu respeito. Estar errado, mas está feito. Music Ground. Music Ground. Ó nobre guerreiro, que por toda a tua vida honrou a lei do aço, empunhando sua espada, sangrou aqueles que ameaçaram teu clã, tua raça, tuas terras. Saúdo a ti, filho de Odin, junto a Thor, descanse em paz. Encerramos esta parte do programa com Olan Ainsof e a música A Última Batalha. Antes disso, porém, contudo, nós tocamos Goat Love, Blade of Love e Imperial com Pequenos Répteis. Acabado este bloco, está na hora dos bangers começarem a ficar felizes, né? Ou ficarem felizes, porque nós vamos tocar, a partir de agora, somente metal. Eu tentei selecionar, fazer uma seleção mais ou menos eclética, uma seleção um pouco diversa com relação ao que tem rolado nos outros podcasts, tanto os meus quanto das outras pessoas. Para começar de forma bem true, nós vamos rolar neste bloco em sequência a banda Actum Est com Black Mantle e Lord Blasphemate com Yes We Love Satan. Lord Blasphemate é uma banda que me impressionou muito a primeira vez, inclusive na antiga rádio Black Metal, que é do blackmetal.com.br. O grupo foi considerado pelos donos do site como a versão brasileira do Siebenbürgen. De fato, é uma versão muito mal produzida, se for dizer assim, mas é uma banda que eu gosto muito da parte de produção que, mesmo precária, consegue transmitir uma qualidade muito boa. E eu queria ter comprado um novo CD, só que agora que eu tenho dinheiro, eu não consigo achar o dito cujo lá na Galeria do Rock. Vale a pena lembrar que Yes, We Love Satan é a música mais fácil de se pronunciar do Lord Blasphemate. As outras músicas têm nomes enormes, que dariam inveja a muita banda de black metal norueguês. Então, nós vamos tocar Actum Est e Lord Blasphemate. Music Ground. Music Ground. Music Ground. Music Ground. Music Ground. Music Neste bloco, vocês ouviram Acton West com Black Mantlow e Lord Blasphemate com Yes We Love Satan. Vamos pegar este próximo bloco dedicado aos fãs dos vocais femininos. E eu vou tocar lá de Minas Gerais o pessoal do Elevar com The Last Melody e Shadowside, em seguida lá de Santos, com Kingdom of Life. Curiosidades. Elevar lançou o seu CD e eu ganhei uma cópia de graça do Everton Ladeira, que eu tenho a agradecer muito, diga-se de passagem. Por que eu ganhei essa cópia e o que eu tenho a dizer sobre essa banda? Bom, eu ganhei a cópia em reconhecimento a todo o apoio que nós da comunidade de Gothic Metal demos à banda sempre. Isso mostra que, ao menos, a gente que reconhece nosso trabalho. O Everton é uma pessoa muito legal, ele tem uma mente muito aberta, inclusive eu conheci muitas coisas por conta dele. E o Elevare é uma banda estilo After Forever. Se você gosta de After Forever, gosta de alguma coisa nessa linha meio épica, mas não chega a ser tão pomposo a tal ponto, você certamente vai gostar do Elevare. O Elevare tem seu CD disponível a R$10 encomendado diretamente com a banda. Não tem desculpa, gente, para não comprar esse CD. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu não disponibilizo as MP3 da banda. Eu tenho meu CD físico, tá com um encarte muito bonito, feito pelo guitarrista da banda, se eu não me engano. E a qualidade é assim, uma qualidade impressionante. Para uma banda independente, uma qualidade muito boa. E o pessoal do Shadowside, eu peguei essa música da primeira demo deles. Meu irmão, quando conversou com a Dani Nolden, ela até deu risada quando ele disse que tinha essa demo, porque nem eles mesmos têm essa demo, nem eles mesmos gostam dessa demo. De fato, é uma demo com a produção muito cagada, mas eu gosto, algumas músicas são bem aproveitáveis. Eles estavam uma coisa bem mais power metal do que o disco que viria a sair depois dessa demo. Então vocês vão escutar, confiram com vocês mesmos, o Elevare e o Shadowside. Thank you. Você está ouvindo o Music Ground Podcast. e retornamos após tocarmos na sequência Elevare, The Last Melody e Shadow Side com Kingdom of Life. Agora uma das bandas que mais impressionaram o cenário nacional, devido à sua competência, devido ao não ter medo de ser diferente, de inovar, que são os cariocas do Imago Mortis. Imago Mortis veio... O nome Imago Mortis, aliás, veio de uma expressão que significa que a vida é imagina, que o sono é imagina morte. Sonus Imago Mortis Est, se eu não estou enganado. E ele reflete exatamente isso nas suas músicas, o aspecto da morte, o aspecto da transcendentalidade, os aspectos da vida enquanto meio para que se chegue na morte. Eu tenho a honra de dizer que eu tenho os 3 CDs da banda originais e que eu acho tanto quanto vergonhoso a banda não ser tão conhecida no cenário nacional. Por quê? Eles têm qualidade, eles têm músicos muito bons e com uma mente assim ampla. O guitarrista do Imago Mortis, inclusive, comentou certa vez numa tese de mestrado que eu estava lendo que o grande problema do fã de metal é sua cabeça muito dura, muito fechada, que quando eles resolveram fazer um cover de Chico Buarque logo no primeiro CD, um cover de Deus lhe pague, todo mundo caiu de pau. E é uma música que ficou linda, maravilhosa na versão do Imago Mortis, praticamente uma MPB, assim como a última música do Vida, The Play of Change, não é metal, mas sim um MPB. Porque eles falaram o seguinte, que eles não são somente uma banda de doom, não estão se importando tanto se estão tocando ou não estão tocando metal. O que eles querem é tocar música, independente de que ela soe ou não soe metal. E uma banda que eu baixei, eu achei interessante o som, apesar da produção ser muito porca, é o Pantáculo Místico. Sim, é assim mesmo, Pantáculo Místico, com a música Luz do Profundo Abismo. Ah, esqueci de comentar. Esse bloco, inclusive, vão ser de músicas cantadas em português. Sangue e Dor, do Imago Mortis, e Luz do Profundo Abismo, do Pantáculo Místico. Mesmo em que traz pra gente fechar agora. A gente vai tocar uma nova composição nossa. Ela se chama Luz do Profundo Abismo. Além dos essências, me mostre a chave. Não deixe somente de toda a glória, de todo o poder. We'll be right back. gente queria agradecer a todo mundo que compareceu aí. Valeu. Você está ouvindo Music Ground Podcast. Arriscando a vida. Você tava mandando. Você tava boiando, né? Roubei tua mãe, bicho. Não. Roubei tua família. Não. Matei tua família. Não. Matei tu. Não, porque eu tô vivo falando com tu. Ah, boi tu. Matei tu. Ah, boi lá de mulher, cara. Cachaça da bobônica, lembra? Como eu havia prometido, esse seria um bloco com bandas que cantam em português. Vocês acabaram de escutar Fome, com Chegada Armada do Messias da Vila Mimosa. Antes, Dercy Gonçalves com Roubar o Meu Vinil do Roberto Carlos. Antes, Pantáculo Místico com Luz do Profundo Abismo. E começamos esse bloco com Sangue e Dor do Imago Mortis. Essas duas bandas, Dercy Gonçalves e Fome, lançaram um split. Não me retirei essas músicas. E eu coloquei porque eu achei muito interessante o fato de pouquíssimas pessoas darem algum valor para o grindcore nacional. Grindcore punk, hardcore crossover. Falem do jeito que vocês acharem melhor. Então eu gostei muito dessas duas músicas, até pelos títulos, que são bem engraçados. E um som que certamente agradará os fãs de grind. Agora vamos encerrar este programa com a 18ª música tirada do CD Web Hell, que foi uma coletânea usada na internet com diversas bandas, da qual a banda do meu irmão também participou. E inclusive está de graça para que você baixe na internet. Quem tiver interesse, por favor, me mande um IP ou então peça no tópico que eu divulgo o link para quem quiser baixar outras músicas desse tipo de coletânea, que estão muito boas, eu garanto para vocês. Então vamos tocar para encerrar o bloco, ou melhor dizendo, encerrar o programa, Tiberius Project com Total Madness. need to wash my hands. I see it, doctor, and Satan's struggle. I see it, doctor. Você acabou de ouvir mais um programa Music Ground Podcast.